coração reclamar. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Eliana e Adelaide Chioso, Beijinho Doce. Essa que eu assistia nos tempos das matinês dos domingos, lá no Cine União de Coromandel, nos ídolos da década de 50, 60, né, quando eu era menino, corria pelas ruas empoeiradas de Coromandel, que hoje está tudo asfaltado, né? No próximo bloco eu vou conversar com meu amigo Edelson Moura. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Como eu anunciei no início do programa, eu tô tendo a honra hoje de receber uma figura que faz parte da minha vida já há muito tempo, que vocês todos conhecem e sabem da nossa história. Ele é o diretor-presidente da Rádio Estúdio Brasil. Só que muito antes disso, nós somos colegas do tempo da Rádio Nacional, fizemos shows juntos pelo Brasil afora, a nossa história se mistura uma na outra, eu, ele, a Márcia Ferreira, e tô indo já para 6 anos na Rádio Estúdio Brasil. E eu vou conversar hoje, ele já esteve no meu programa algumas vezes, mas hoje nós vamos dar um enfoque diferente, especial, para essa entrevista. Porque eu sempre conversei com ele a respeito das músicas dele, ele cantando, o sucesso que ele deu de presente para o Amado Batista, para o Chico Rei Paraná, para o Leandro Leonardo, para o Cleita Guiar, para a Márcia Ferreira, para o Valdir Soriano, para o Brasil inteiro, pra todo mundo que canta no Brasil, Carmen Silva, todo mundo que canta já gravou alguma coisa do Edelson Moura. Mas hoje eu quero conversar com ele de um lado dele que as pessoas pouco conhecem, que é o lado do empresário criativo que ele é, né? A própria Rádio Estúdio Brasil nasceu de uma ideia genial, de uma criação, e que até hoje tem muita gente tentando imitar e não consegue, não vai conseguir nunca, porque a matéria-prima que ele tem aqui não tem no mercado, né? Que são os comunicadores. Mas ele agora enveredou por um ramo, que é o ramo... Ele, a vida inteira, ele trabalhou para cuidar das pessoas por dentro, para minorar o sofrimento das pessoas através das suas belas canções. Ele cuidava do coração das pessoas, da alma das pessoas. Agora ele resolveu cuidar das mulheres e dos homens também por fora. Ele começou com uma história do negócio de saúde com beleza, e a coisa cresceu numa proporção que nem ele imaginava que fosse acontecer, como foi a própria história da Rádio Estúdio Brasil. Meu amigo Edelson Moura, seja muito bem-vindo. Cleiton Guiar, tudo bom, Cleiton? Tudo bom. É mais ou menos isso que eu falei aqui, né? É mais ou menos assim. Agora, como é que começou essa história, Edelson? Não, eu na verdade, eu não queria mexer com nada a respeito de comércio. Até porque eu sou um péssimo negociante, não sou bom. Eu já quebrei umas 2 empresas que montei. O negócio de saúde com beleza foi surpreendente porque eu não precisei me estabelecer. Foi através do óleo de avestruz e depois outros produtos que nós fomos lançando. E esse negócio foi crescendo e não deu mais para continuar do jeito que estava, assim, como um fundo de quintal. A gente teve que realmente criar a empresa, registrar a empresa e fundar a Saúde com Beleza de fato. E ficou até com o nome bonito, porque ficou Saúde com Beleza Eireli. Né? Eireli que substitui a palavra limitada, porque o limitado eu precisava de um sócio. Eu já tinha minha filha como sócia na Rádio Estúdio e não queria que ela fosse sócia também na outra empresa. Não porque eu não quisesse dar uma parte da sociedade para ela, é porque ela mesma falou: pai, mas aí eu vou ser dono de tudo junto com você, porque você já é dono por natureza. Aí na verdade ela já é dona de tudo mesmo. Já é dona de tudo mesmo. Mas Edelson, então, eu queria só ressaltar aqui a felicidade que a pessoa, né, o designer que criou a sua marca, que criou as embalagens dos seus produtos, que era um produto, agora já estou vendo aqui, tem um monte de produto, nós vamos falar deles. Começamos com o óleo de avestruz, com a banha, e depois a gente foi lançando cada dia um produto novo, ou cada mês um produto novo. Hoje nós temos uma série de produtos muito importantes, como sebo de carneiro. Agora interessante esse sebo de carneiro, porque eu já conhecia sebo de eu carneiro. Eu usava o sebo de carneiro. Mas o bicho é fedorento. Ele era fedorento. Agora esse aqui é cheiroso, rapaz. É perfumado, né? Porque eu usava o sebo de carneiro antigamente, quando eu era garoto, menino. Meu pai comprava o sebo de carneiro, porque a gente trabalhava na roça, e criava, rachava os pés, porque a terra quente... Né? A gente trabalhava com aquela sandáliazinha de dedo e a terra terminava prejudicando a pele, rachando os pés. Você já teve os pezinhos rachados quando era criança? Não. Já. É dolorido, dói muito, né? E a gente, o meu pai, usava o sebo de carneiro. Mas aquele trem fedia, né? Porque era do sebo derretido e feito, transformava numa pasta e era muito fedorento. E eu sempre tive o sebo de carneiro como um bom produto para que a gente pudesse utilizá-lo nessas ocasiões de rachaduras e pele ressecada. Mas a mulher exigente não ia usar um trem fedorento. Mas o pior é que existe o fedorento. Tem o fedorento. Que agora, vem esse seu aqui, eu tô vendo que ele além de tudo, além do sebo, ele tem ureia, cacau e vitamina B5. O melhor o bicho é cheiroso, rapaz. O melhor de tudo foi isso aí, Cleiton. Porque a gente, para desenvolver esses produtos, nós precisamos contar com a equipe química. Uma equipe técnica que possa nos orientar e nos dar... A gente apenas diz assim, olha, doutor, eu quero isso, mas tem que ser assim. Tem condições de desenvolver? E aí os físicos, os químicos, eles vão atrás de desenvolver o produto que você procura. Custa um pouco caro, mas depois que você desenvolve também esses custos operacionais... O que custa caro já não é o produto, não. Custa caro a pesquisa. Pesquisa. Senão você já está espantando o comprador. Não. O produto é muito barato. E esse sebo de carneiro aqui, eu acho que o grande mercado dele é a dona de casa, que tem que mexer na água. A minha mulher tinha um grande problema, por exemplo, se lavasse muita louça, rachava as mãos. O próprio sabão contém ácido. Não é? A lavadeira de roupa, por exemplo, tem as mãos rachadas às vezes. Racha, que chega, as unhas são prejudicadas. O pedreiro que trabalha com cimento, né? Ele trabalha com obras pesadas, cimento, areia. Também racha muito os pés, as mãos. Então, eu, quando estava construindo a minha casa, e aqui o prédio da Rádio Estúdio Brasil, eu observava que os pedreiros tinham as mãos muito sofridas, muito rachadas, os dedos feridos, né? E este produto, ele é exatamente para esta finalidade, para peles ressecadas, rachaduras das mãos, rachaduras dos pés, é uma maravilha. Então foi assim um produto que foi realmente uma acertada o lançamento dele, sobretudo não só pelo produto que é bom, mas pelo perfume que ele, né, que ele é perfumado. É um produto que foi muito legal. Ô Edelson, esse amacia a mão, então vamos amaciar a nossa entrevista. Eu vou pedir para você cantar uma música agora, que foi outro lado criativo seu, que você lançou um CD com músicas religiosas e que se transformou num sucesso extraordinário, inclusive numa canção de sua autoria que é super solicitada no meu programa, que é Um Milagre Aconteceu na Minha Vida. Canta isso aí pra nós. Vamos cantar. Aconteceu na minha vida, estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo, se do abismo foi Ele quem me tirou? Trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo, se do abismo foi Ele quem me tirou? Trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo, se do abismo foi Ele quem me tirou? Trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Então eu mostrei o Edelson Moura cantando essa beleza, um milagre aconteceu em minha vida. Nós vamos dar uma paradinha, vou tomar um cafezinho aqui, no bloco seguinte, nós vamos falar sobre outros produtos que eu estou vendo aqui, né? A essência de erva doce, tem também aqui, que esse eu vou usar muito, que é a máscara capilar para passar no cabelo, meu cabelo é muito rebelde, e tem aqui também sabonete líquido hidratante, e tem esse aqui que é um negócio extraordinário, que é o tratamento capilar, queratina e colágeno. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu estou conversando hoje com o diretor-presidente da Rádio Estúdio Brasil, cantor, compositor, mas hoje nós estamos mostrando para o Brasil uma faceta desconhecida dele, que é do grande empresário, que ele acabou... Hoje em dia mudou muito aquele estilo, né? A maioria das lojas hoje, você não vai na loja, você não conhece a loja, não tem loja, é um grande galpão... E a venda é feita pela internet, pelos veículos de comunicação, e tem uma grande equipe de logística que pega, você pede o produto, imediatamente já tem gente que pega, já vai embalar, já manda pelo correio, a pessoa já recebe, faz o depósito, aquela coisa toda. É um comércio do século XXI, né, Delcio? Eu chamo de o comércio moderno, o comércio de hoje. A pessoa não sai de casa, recebe na sua própria residência o produto. Uma outra facilidade que a gente está criando é a presença do representante pelas cidades brasileiras. Ah, isso aí você falou um negócio, que é o seguinte, Adelson, essas pessoas estão ávidas para ganhar dinheiro, precisando ganhar dinheiro. Então, e muita gente sai da cidade pequena para ir para um grande centro, é aquele sofrimento. Agora, com esse sistema seu, em qualquer cidade do Brasil, a pessoa tem condição de ganhar dinheiro vendendo o seu produto, porque mulher é o seguinte, ofereceu, as compra tudo. Eu descobri uma coisa, que não existe... vendedor ou estabelecimento para vender mais do que o ambulante, né? Porque se você pegar o doce foi... E o seu produto, ele se vende sozinho, né? Ele não tem prateleira, você não encontra o meu produto, o nosso produto, fala meu não, o nosso produto, você não encontra em prateleira, a menos que na cidade não tenha um representante e uma loja, um supermercado ou então uma farmácia queira representar. Então, esta loja, inclusive, ela tem condições de comprar, adquirir os produtos e colocar revendedores deles nas próprias regiões. E o importante é ressaltar, né, Deus, que a margem de lucro é muito boa. É muito você grande, vende tão barato que a pessoa pode ganhar bastante e ainda vender barato. Agora, você falou num produto aí, o Dorcifoi, é um gel, né, que se passa. Eu tive aqui outro dia, não é, Delcio, no dia do aniversário dele, e eu reclamei que eu estava com o meu pé doendo. E ele falou, então leve isso aqui. Eu levei, passei, fiz uma massagem à noite antes de dormir, né, e no outro dia eu acordei, a dor tinha ido embora. Tira com a mão. Chama-se Dorcifoi. Foi desenvolvido. E tem um cheirinho de cânfora, muito, muito gostoso também. Eu né? posso até falar aqui de alguns produtos concorrentes. O melhor produto mais vendido no mercado e o mais propagado, ele contém quatro ervas, são quatro ervas dentro dele, ou seja, ele está três ervas a menos que o nosso, porque o nosso são sete ervas, inclusive cânforas, andiroba, que são todos produtos extraordinários contra as dores, não é? E outros componentes que eu agora não me recordo, que são sete. Você é só o dono, você não é o químico, Não sou o químico que desenvolve. Mas, na verdade, o Dorcifoi, ele realmente é um produto que não pode faltar na casa do idoso, que idoso sente muita dor, né? O nosso caso, o seu caso, o meu não, o seu. É a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali. E criança que às vezes machuca muito, cai. Joga bola, e anda de bicicleta e tal. Então foi assim um produto muito bem desenvolvido hoje. E você sabe o que eu achei interessante nele? E barato, porque ele tem 200 ml, né? E você sabe o que eu achei interessante? Você passa. E você nem precisa lavar a mão depois, que ele desaparece da sua mão. Não há necessidade nem de você lavar a mão. Ele é preparado. E é cheiroso. É uma gelatina, né? Tipo uma gelatina que penetra na pele. Absorve, né? É, exatamente. Agora, tem um aqui, Adelson. Esse aqui eu vou usar demais. O meu cabelo é muito rebelde. Quando eu acordo de manhã, meu cabelo ele não vai para onde o pente puxa, ele vai para onde ele quer. E esse aqui, ó, esse tratamento capilar aqui, essa máscara capilar. Isso é minha esposa, a ideia dela. Que é queratina e colágeno. A queratina é o maior. Esse trem é mulher que entende, meu irmão. Queratina e colágeno. Esses dois produtos aí, eles promovem uma verdadeira revolução na melhoria do cabelo. É uma coisa impressionante, porque tem muito cabelo que às vezes fica quebrado, que quebra e etc. E fica com um aspecto até feio. E você querendo conhecer esse produto que a gente está lançando agora, que é também exclusivo nosso, ele não existe no mercado, a não ser através da nossa empresa. Então ele vem causando assim um impacto favorável muito grande, porque a mulher compra e sai logo espalhando na rua. Agora, isso tudo está no site, né, Deus? Está no site e nas mãos dos representantes também. Eu tenho que valorizar o nosso representante pelas cidades. Tá, e quem tá ouvindo e quiser ser um representante, como é que faz? É muito fácil, a gente exige muito pouco. O CPF da pessoa, o endereço para mandar os produtos. Claro que quando a pessoa começa. Mas a pessoa faz contato aonde? Aqui no telefone da central, que é 61-3532-6993, é o mesmo telefone da Rádio Estúdio. Então, Brasil. Se você que é em qualquer lugar do Brasil, se você quiser ser um representante do Saúde com Beleza e ganhar muito dinheiro, e você pode até ter seu emprego, que você pode trabalhar nos finais de semana, nas horas vagas, você faz uma renda extra. Né? Assim que começou a Avon, a Jequiti, essas grandes empresas, e logo esse povo vai estar passando aperto com a empresa do Edelson Banco de Saúde, com a beleza do Edelson. Mas veja só, Cleiton, a vantagem da Saúde com Beleza é exatamente essa. Os nossos produtos você não encontra em prateleiras. E só na mão do revendedor. Priorizamos o nosso revendedor, ou seja, o representante, ele é priorizado, ele vai trabalhar tranquilo, né, porque a gente prioriza isso. Agora, essa Deus, exclusividade. Eu tô na minha mão aqui, rapaz, esse aqui você vai arrebentar, cara. Qual é? É o shampoo queratina e colágeno. Primeiro que a pessoa já vai comprar pela beleza do frasco, embalagem, né? Uma embalagem muito bonita. Muito bonita. Você foi muito feliz mesmo aqui. Parabéns, o cara que criou isso aqui pra você. O nosso pessoal de apoio em São Paulo, né, que é através do João Paulo Gasques, muito que é o bom. Criador de toda essa parafernália nossa. Tudo é criado por ele, invenção dele. E é a pessoa também que trabalha com a gente já há 7 anos e tem toda uma experiência comercial a respeito dos lançamentos. O shampoo, Cleito, para você ter uma ideia, esse shampoo à base de colágeno, ele é queratina e colágeno. É sensacional para o cabelo. se você tem assim o cabelo rebelde, o cabelo meio duro, então ele vai trabalhar a maciez do cabelo, agora, protegendo Deus, os fios capilares. Agora é o seguinte, é. Você vai cantar uma música aqui, eu tô com um produto na minha mão, que esse aqui a mulherada vai achar bom demais. Você quer ficar morena sem ir no sol? É, eu vou te contar depois que o Adelson Moura cantar aqui no programa. E essa música, Deus, quero mandar para um amigo que é seu fã, lá em Conceição do Araguaia, no Pará, curte a gente pela emissora local lá, que é o Olinto Domingos, lá de Conceição do Araguaia, que é seu fã e ele gosta demais dessa música. O Adelson Moura vai cantar pra gente Amanhece. Vocês curtiram? Essa moda é bonita. Amanhece. Eu vivo descobrindo as músicas do Adelson, tocando lá e fazendo delas sucesso. Espelho Quebrado foi uma, né? É, o Rafael Silva gravou, o Zé Rico, Milagres Zé Rico vão gravar também. Uhum. Mas está na minha mão aqui. Esse produto aqui eu não conhecia não, viu, Adelson? Uhum. Que é o creme de parafina com urucum, uhum, que é, tem a propriedade de deixar as mulheres morenas sem ir ao sol. É isso mesmo? Esse produto... Muita gente gosta de se bronzear e passa bronzeadores que às vezes tem que passar 3 horas no sol. Com este produto, ela fica 30 minutos ao sol, ela consegue... Ele não é um bronzeador, ele é um protetor da pele. Só que se você for ao sol com ele, você se bronzeia. Fica meia hora, fica bronzeadona. É porque tem urucum. Urucum é aquela tinta que os índios usam para pintar quando eles vão para a guerra, aquela história, né? Para dar aquela cor bonita na pele, né? Então, esse produto ele é feito com essa finalidade. E para fechar a nossa prosa, tá na minha mão aqui o sabonete líquido hidratante, essência de erva doce. É, duas funções neste produto aí. É, e tem outra aqui, tem também essa emulsão hidratante perfumada, que também de erva doce, né? Para quem mora em regiões que a pele fica ressecada, que aqui é no Distrito Federal, baixa. No Distrito Federal, que é assim, né? Extraordinário. Tem um colega nosso vendendo horrores deste produto em Brasília. E quando a mulher usa, vira refém, porque ele deixa a pele bem gostosa, né? Aí quer mais, né? Quer mais. Bom, então é o seguinte, gente, eu conversei aqui com o Adelson Moura, né? Mostrando para vocês uma nova faceta que vocês não conheciam desse grande empresário também. E com produtos que ajudam. E hoje é o seguinte, hoje não existe mais negócio de produto para mulher, não. É produto para mulher e para o homem, creme, a mulher. Eu, por exemplo, eu não tinha o hábito de usar creme. A minha mulher compra e fez eu acostumar. Hoje eu não dou conta de sair de casa sem passar o creme, porque a gente sente a pele repuxando. Uhum. Então você entre no site Saúde com Beleza, ligue aqui no telefone 61-3532... 6993 6135 32 6993. Fala com a Zélia Maria. Fala com a Zélia, ou quem atender, né? E você vai se transformar aí num representante. Edelson, olha, eu tenho certeza, tudo que você faz com muita seriedade e com muita persistência. Eu tenho certeza que o Saúde com Beleza e com a garota propaganda que você tem, né? A Márcia Ferreira, fazendo um programa especial falando disso aqui. É verdade. É só correr pro abraço, é, né? Só sucesso, né? Feito, muito obrigado, você. Eu que agradeço, né? Viu? Eu tenho certeza que hoje, viu, Adelson, nós fizemos alegria, porque todas as vezes que eu venho no seu programa ou que você vem ao meu programa, os nossos ouvintes celebram isso, né? E para mim também é uma grande alegria estar com você aqui hoje. E eu vou aproveitar, gente, que ele não foi lá em casa, não. Eu vou mexer, que eu tive que vir aqui para gravar com ele. Mas, em compensação, eu vou tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, um pastelzinho de camarão aqui e eu volto daqui a pouquinho. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria, palavra-chave, joystick, um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa aos sábados das 7 às 8 da manhã no canal 2 da Antena Web. Os dias no Canal 2 amanhecem com Ligação Nacional, um programa com uma duração de 60 minutos e durante este tempo Adelson Moura aborda as questões que preocupam o Brasil. Um programa feito do Brasil para o Brasil, mas que interessa a todo mundo. Conheça o que faz o dia-a-dia do país com mais falantes do português em todo o mundo. Adelson Moura apresenta Ligação Nacional. De segunda a sexta, entre as 8 e as 9 da manhã, no canal 2 da Antena Web. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo, De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no mundo sertanejo, tanto no mais comercial, como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira, não perca, Mundo Sertanejo. A partir das 8 da noite, no Canal 2, Tente Não É. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção Beleza é Fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza. De segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. As manhãs de fim de semana têm agora um sabor diferente. Jorge Amaral traz até si o melhor do sertanejo, com um enfoque especial nos temas mais recentes, no sertanejo universitário e no arronchanejo. Deixe-se levar por esta balada sertaneja, aos sábados e domingos, às 10 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Eles são poderosos, inigualáveis, inesquecíveis, são memoráveis. Eles são Mega Hits. No Canal 2 exibimos este espaço radiofónico aos sábados e aos domingos, trazendo-te as melhores dentre as melhores. Mega Hits, aos sábados e domingos, entre o meio-dia e as 2 da tarde, com Júlio César, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você quer uma oportunidade para dar um novo rumo à sua vida ganhando dinheiro? Você vai ganhar dinheiro em sua própria casa ou no seu local de trabalho. Seja um revendedor Oporte Jeans, calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. As oportunidades para lojistas, sacoleiros e representantes, viu? Entre em contato com o telefone 61 99813601, 61 99813601, da Vivo, ou 81438802, 81438802, da TIM. O Porte Jeans envia para você via transportadora para qualquer cidade do país. Ligue agora e torne-se um revendedor O Porte Jeans. O Porte de oportunidade. Você vai ter uma possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência, viu? Você pode começar fazendo pequenos pedidos e crescendo aos poucos. Logo, logo você vai ter a sua própria loja, e se você já tem, ela vai ficar muito maior, com certeza. Seja um revendedor O Porte Jeans, O Jeans do Brasil. Eu hoje vou te ensinar a fazer uma dieta. Eu vou ensinar com propriedade, porque essa é a dieta que eu faço já há alguns anos, né? Pela manhã, a mais importante refeição do dia é o café da manhã. Então você faz o seguinte: você pega uma tigela ou um prato fundo e pega uma banana. Você pode cortar em pedaços ou pode amassar, de acordo com o seu gosto. Aí você vai colocar 3 colheres de aveia, 3 colheres de granola, e eu uso leite de soja, mas você pode usar o leite comum mesmo se você não tiver o leite de soja, né? Então você mistura aquilo, fica saborosíssimo, fica nutritivo e você passa a manhã inteira sem ter fome. E aí você chega na hora do almoço sem aquela fome esganada que faz a gente comer muito, né? É isso que faz a gente comer. Porque o primeiro prato você come para saciar a sua fome. O segundo prato já é gulodice. O segundo prato é o prato da engorda, né? Então você faça um prato não muito cheio, porque você se alimentou pela manhã com banana, aveia, granola e leite. Se não tiver granola, porque a granola é uma mistura de cereais. Se não tiver granola, você põe os cereais que você tiver aí na sua região. Castanhas, tudo, viu? É uma alimentação bastante saudável. Eu já há muitos anos que eu uso esse sistema e me faz muito bem. Graças a Deus, eu tenho uma saúde muito boa em função mesmo da maneira. Porque a gente é o que a gente come, né? Se você puder diminuir, né, o sal da sua comida, o açúcar da sua comida, a gordura da sua comida, comer bastante verdura, bastante legumes, a gente precisa se cuidar, porque depois que a barriguinha vem para tirar, é custoso. Se você puder evitar, fica mais fácil, tá bom? Essa música aqui foi composta, nós éramos meninos, eu tinha 15 anos de idade, e a gente juntava a turma lá em Coromandel para tocar violão, cantar, na época dos Beatles, do Roberto Carlos, né? E essa aqui foi um arranjo feito pelo maestro Roberto Carlos, meu amigo Eduardo Lages. Eu encomendei para ele um arranjo do tipo da Jovem Guarda e ficou assim, ó. O avô do João, Cleiton Aguiar, Volte Pra Mim. Você partiu e me deixou, triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, e me deixou, triste fiquei sem o seu amor. E agora vou fazer sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou, triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, e me deixou, triste fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou, triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou, triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou, triste fiquei. Cleiton Aguiar, composição dos The Kings de Coromandel, Volte Pra Mim. E já que eu tô falando do maestro Eduardo Lages, eu vou pro Cantinho do Rei pedir pro Roberto Carlos cantar pra gente uma gravação que ele fez em 1970, Eu Me Recordo. Música. eu me recordo, mesmo depois de tantos anos. Eu me recordo ainda hoje, tudo que fomos. Como recordo que muitas vezes nós apenas nos olhamos, nos abraçamos e com ternura entre beijos nos amamos. Eu te recordo em cada dia que amanhece. Se a minha estrela está sorrindo ou se entristece, em cada pássaro que voa, em cada tarde que anoitece, e numa gota de orvalho, como uma lágrima que cai de uma rosa, eu te recordo, porque nunca te esqueci. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, eu me recordo. Alô, nota boa de hoje, tá no livro do Márcio Ribeiro, Casos Pitorescos de Felislândia em Minas Gerais. Esse aqui é o Laranja Azeda. Conta-se na cidade que o seu Ataíde, comerciante por muitos anos na cidade de Felislândia, gostava muito de contar umas potoquinhas. Potoca é conversa fiada, é mentira, né? Seu bar era muito frequentado na cidade e algumas pessoas já passavam por lá com a intenção de ouvir as suas histórias. Dizem que certa vez passou por lá um garoto vendendo laranja. Alguém comprou uma e experimentou e reclamou para o garoto que a laranja estava muito azeda. O Ataíde, que observava o cliente do seu bar, também pediu uma, descascou e passou a degustá-la como se fosse uma laranja lima, dizendo, mas essa laranja está muito doce. Laranja azeda tinha, era na minha fazenda lá em Matozinhos. Lá no quintal tinha um pé de laranja que todo ano ficava carregadinho. Amadureciam, ficavam bem amarelinhas e depois caíam de tão maduras e apodreciam no chão, porque ninguém tinha coragem de chupar por serem tão azedas. Nem para suco servia, viu? Pois não tinha açúcar que desse conta de adoçar aquilo. Uma vez, eu resolvi que ia soltar o gado lá no pé de laranja, na esperança que elas fossem devoradas. Dessa maneira, além de alimentar o gado, eu evitaria o desperdício, né? E assim eu fiz. Numa manhã, depois da ordenha, abri as porteiras do curral e direcionei o gado para o tal pé de laranja e fiquei observando. Eu tinha uma vaca chamada Amazonas, que era a mais bonita que eu tinha, né? Um chifre bonito e tal, etc. E ela chegou e foi direto nas laranjas. Quando ela mordeu uma, daquelas que estavam nas galhas mais baixas, ela fez uma careta tão grande que a ponta do chifre encostou uma na outra. O diabo laranja azeda é essa? Essa era azeda mesmo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Neste sábado tem festa em São Francisco, Minas Gerais, comemorando 10 anos da Associação Quilombola. Vai ter uma festa bonita, com apresentações de artistas locais. E o meu amigo Zé dos Passos está embrulhado nesse trem lá. Tudo de bom que acontece em São Francisco, o Zé está no meio, né? Então é nesse sábado agora, dia 21, comemoração dos 10 anos da Associação Quilombola lá de São Francisco. Um apoio da Beira Rio FM, do programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, Andréia Cristina Silva, Alena Hipólito, Antônio Carlos, a Nova RCB, lá de Campos Belos, de Goiás, que transmite o nosso programa, e a Eunice Santos, lá de Paramirim. A Eunice, ela pediu para mandar um abraço para os seus irmãos gêmeos, o Heraldo, que mora em São Paulo, a Eulália, em Tanque Novo, na Bahia, a Eulália, que é fã incondicional do Edelson Moura e da Márcia Ferreira. Então, para todos os aniversariantes de hoje, muita paz, muita luz, muita saúde, né? E para você que está de aniversário, eu não estava sabendo, você vai receber também essa oração muito bonita, que está na página 17 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. E o título da oração é Vida Singular. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Eis aqui um homem que nasceu numa obscura aldeia, filho de uma simples camponesa. Cresceu em outra humilde aldeia e trabalhou como modesto carpinteiro até os 30 anos. Foi somente durante os 3 anos seguintes que pregou sua mensagem. Nunca escreveu um livro, nunca exerceu qualquer cargo, nunca teve um lar, nunca constituiu família, nunca frequentou uma universidade. Nunca seus pés pisaram em uma grande cidade. Nunca se distanciou mais de 300 quilômetros do povo onde nasceu. Nunca fez alguma coisa que pudesse aparentar grandeza. Suas credenciais eram a sua própria personalidade. Nada teve em comum com este mundo, exceto o simples poder de sua singular humanidade. Quando se fez conhecer, o ímpeto da opinião popular se voltou contra ele. Seus amigos o negaram e o abandonaram. Um deles o traiu e o vendeu aos seus inimigos por 30 dinheiros. Foi condenado mediante a farsa de um juízo simulado. Foi cravado em uma cruz entre dois ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam a sua túnica, única propriedade que tinha. Mais de 20 longos séculos são passados e hoje ele é a personalidade central da raça humana e líder da civilização moderna. Todos os exércitos deste mundo, todas as frotas que já se formaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os presidentes de todas as nações, todos os reis que já reinaram, postos todos juntos, não influirão tão poderosamente na vida da humanidade como fez esta singular figura, Jesus Cristo. Amém. Essa oração, vou te contar, é de arrepiar, viu? Está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Alô, duplão, João Carreira e Capataz, pergunte a ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança aquela aliança, aquela que ninguém usou. Deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Esqueceu tudo que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança o nome naquela aliança, aquela que ninguém usou. João Carreiro e Capataz, pergunte a ela, para os nossos amigos, mais duas emissoras de Rádio Brasília transmitindo o nosso programa. A Rádio Guará e a Rádio Estúdio Brasília. A nossa é a Estúdio Brasil, essa aqui é a Rádio Estúdio Brasília, né? Um abraço para o Zé Tomás Castro, que é o diretor de programação, o Edson Charles, diretor técnico, e o Francisco Xavier, que é o diretor-geral. Essas duas rádios trabalham em rede, né? A Rádio Guará e a Rádio Estúdio Brasília. Muito obrigado por estarem hospedando o nosso programa e os programas da Rádio Estúdio Brasil, viu? É assim que a gente vai devagarinho, chegando, ampliando a nossa participação direto na internet e nas emissoras locais também. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá que fez essa versão. Cascatinha em Ana, a lua é testemunha. Numa noite serena e escura, silêncio, juramos amor. Quando em silêncio me deste um abraço, nos despedimos morrendo de dor. As estrelas, o céu, lembrando Goiás, Cascatinha, Ana Lua, testemunha pro Dr. Éber Oliveira, meu amigo lá de Palmas, no estado do Tocantins, ele que trabalha lá na Vigilância Sanitária, né? Olha, você que está organizando um show na sua cidade e está sem saber como é que faz para fazer contato com os artistas, a RBM Música pode ajudá-lo, viu? Você pode levar para sua cidade o show da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Se você fizer o que sempre fez, terá a resposta que sempre teve. Se você fizer o que sempre fez, terá a resposta que sempre teve. Se você quer que a sua vida mude, você tem que mudar o jeito de você fazer as coisas. Senão, se você faz tudo do mesmo jeito, vai continuar tudo do mesmo jeito na sua vida também. Essa é a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Leonardo Delamar. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, você que ouvia falar aqui no programa, no nosso programa de rádio, meu programa de televisão, e que não tinha acesso, porque não pegava na sua cidade, agora tem mais chance, né? Porque a partir de agora, a Rede Brasil de televisão está também no canal 175 da Sky e no canal 248 da GVT. Já passava na Claro TV, na TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, no canal C1 das Parabólicas, no site rbtv.com.br e nos canais locais de mais de 300 cidades do Brasil que já recebem o sinal direto da Rede Brasil de televisão, toda terça-feira e todo domingo, terça-feira às 10 da noite, domingo, terça-feira às 11 e domingo às 10 da noite, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Leonardo Delamar, Fim de Linha. Achar melhor, invente qualquer coisa para aliviar tua culpa. Cria algum motivo para explicar nossa separação, mas na verdade a razão só nós dois sabemos. Por isso muito sofremos. Amor entre nós nunca existiu. Nosso castelo ruiu. O que se há de fazer? Foi uma bobeira. Foi mentira. Esse segredo em nossos corações. Refaça a tua vida, irei refazer a minha. Paramos, é o fim da linha. Culpa tua, culpa minha. Segredo em nossos corações. Refaça a tua vida, irei refazer a minha. Paramos, é o fim da linha. Linha. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Leonardo Delamar, Fim de Linha. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, os meninos do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque hoje eu vou trazer dois grandes mestres, um dos maiores sucessos da música sertaneja de todos os tempos, músicas belíssimas, belíssimas interpretações, um conjunto de voz perfeito. A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres João Mineiro e Marciano. Te amo, mas adeus. Voltei pra te falar o que ficou no ar daquilo que engoli. Na hora me hesitei, pior, me emocionei e só te obedeci. Saí. Fui pai, amor, amigo, fui porte, amparo, abrigo. Não vai mais ser assim. Entenda se quiser, encaro o que vier, mas hoje eu vou chorar por mim. Te amo, mas adeus, adeus, mas eu te amo e vou te amar pra sempre, pra sempre um dia mais. Te amo, mas adeus, adeus, mas eu te amo e vou te amar pra sempre, pra sempre um dia mais. Risquei seu telefone, troquei seu sobrenome, alguém seu lugar. Mas hoje descobri que vou lembrar de ti a cada vez que eu respirar. Te amo, mas adeus, adeus, mas eu te amo e vou te amar pra sempre, pra sempre um dia mais. Te amo, mas adeus, adeus, mas eu te amo e vou te amar pra sempre. A Faculdade da Música apresentou os mestres João Mineiro e Marciano, uma gravação de 1988, Te Amo, Mas Adeus. Uma gravação do passado e uma gravação do presente. Felipe Falcão, os mioque tá tendo. Nós manda aqui no pedaço, nós só quer beijo na boca, sem essa só de abraço. Os homens de hoje em dia só tá fazendo barulho, quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os mioque tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os mioque tá tendo.